Estamos preocupados, naturalmente, para que tudo decorra com normalidade e vai correr. É claro que nestes primeiros dias poderá haver algumas situações que carecem de algum aperfeiçoamento, naturalmente. Mas nós temos que ter, temos que ser positivos e perceber que as coisas irão melhorar, irão funcionar, porque não é fácil. Nós trabalhamos diariamente para que possamos todos fazer o melhor e, de certo, se eventualmente alguma coisa não estiver a decorrer como estávamos, poderíamos estar à espera, vamos ter paciência e vamos levar as coisas e vamos fazer com que as coisas, de facto, possam melhorar. É este trabalho conjunto, é este trabalho fantástico que é feito pelo conjunto de professores e funcionários das escolas que nos dá este aspecto positivo de reconhecer que vai tudo correr bem.